Então vamos escutar esta bonita canção. Vai ser tua fazer, mas quando fores embora. E como você sabe, ele estará cá no dia 21 de janeiro de 2021, no Zenith d'Orléans. O coração de um pai. Beija, beija, foi atrás da igreja, no baile.

planos que hoje vos vou dizer. Muitas loucuras e amarguras, fero amar e sofrer. Esta cantiga, a minha vida é tema principal. Mas a entrega de sempre, ai, vai ser igual. Não está diferente a alma carente da menina mulher, que sempre deu tudo de mais profundo e melhor do seu ser. E se hoje o sucesso é mais do que eu peço, o meu querer também. Muito bom dia então a todos que me estão a ouvir e espero que vocês estejam a passar uma ótima sexta-feira. Então, quanto ao nosso tempo, estamos com esta manhã com 9 graus a 14 da tarde, mas com muitas nuvens e talvez chuva. Mas amanhã eles vivem um sábado muito carregado de chuva, mas vocês façam muito cuidado, agasalhem-se bem. Vimos de ouvir Agatha, eu dou graças ao céu, e vamos continuar com a nossa emissão O Fim de Semana à Porta, e então vamos continuar com Kim Barreiros, O Talco, Minha Filha, Nunca Gastes Tudo. Isto é muito, muito bonito. Em gel, tónicos e leites, creme. gostam de cosméticos. Recordo o original. É muito mais barato. É um produto natural. A cantar eu aconselho. Bem de cima deste palco. Quem quiser tratar da pele, usem o velho pó de talco. Para 9 horas e 28 minutos, então, e continuamos com Emanuel, Brinca Comigo, Maria. E depois, a seguir esta canção, vou passar uma página de público e a seguir viraremos então com a nossa emoção, o fim de semana à porta. E uma ótima sexta-feira para todos que estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Sou um bombeiro de profissão e no verão, um certo dia, ao apagar um fogo, eu conheci a Maria. Eu gosto muito dela e já lhe dei meu coração. Mas se eu quero brincar, ela diz logo que não. Ela quer que eu monte casa, que depois tudo dará. Eu montava e se montava, mas a vida está tão má. Falei com o comandante para ter mais ordenado. Ele disse que não e lá fiquei eu tramado. Brinca comigo, Maria, brinca comigo. Brinca comigo que eu sou um rapaz solteiro. Brinca comigo, Maria, brinca comigo. Deixa-me ser o teu bombeiro. Brinca comigo, Maria, brinca comigo. Quero em teu corpo o meu fogo apagar. Brinca comigo, Maria, brinca comigo. Que eu prometo a vida inteira te amar.

Oreito de Santa Maria, passamos para Romana. E tu ainda vamos cantar uma lembrança tua. Soltos no salão inteiro,

nossa vida de alegria. Com beijos como aquele todo dia, a gente não se cansa de lembrar. Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo. Respeitei você, sua inocência, e ignorei o meu desejo. Como uma criança, não cabia em mim tanta felicidade. E como um adulto, eu não podia acreditar que era verdade. Te beijei na boca e percebi que era o seu primeiro beijo. Respeitei você, sua inocência, e ignorei o meu desejo. Como uma criança, não cabia em mim tanta felicidade. E como um adulto, eu não podia acreditar que era verdade. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. J'aime assez. J'aime assez. Tão loucamente como da primeira vez. J'aime assez. J'aime assez. São 10 horas aqui na nossa rádio, na Rádio Arco-Íris 96.2. E vocês estão à escuta da emissão Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Então, este fim de semana vai ser grande, porque segunda-feira é feriado, é dia de Todos os Santos. E também, domingo, temos a Luína e temos que passar a vida uns dias por todos. E então, vocês estão à escuta da Ruta Marlene, Beija-me Assim. Beija-me Assim. Eu espero que vocês aí desse lado estejam todos bem de saúde e que estejam à escuta da nossa rádio, na Rádio Arco-Íris, que esta música dá um calor aos corações que você nem imagina. Então, vamos à escuta da música. Continuamos então com Mokica, Tenho Saudades de Ti. Um abraço bem apertado, ai que vontade que tenho, viste em ponto adiado. O dia está a chegar, só mais um bocadinho, para matar a saudade e dar que o meu caminho. O dia está a chegar, de te ver outra vez, só mais um bocadinho, diz o bom. Continuamos então com Toy, Louco de Desejo. Quando te sinto em mel, quero provar. Desejo uma ótima sexta-feira e que todos estejam todos aí bem de saúde e a escutar a minha emissão. Tu és escondida em ti. E quando o teu olhar fala para mim, dizendo vais curar o meu jardim tão proibido. meu paladim. O cavalgando em tão doce quiser, depois comando de tudo tropel. Oh, oh, oh, oh, oh, cada desejo. Oh, oh, oh, oh, cada desejo. Na minha boca vem dar um beijo. Oh, oh, oh, oh, oh, cada desejo. Olhar, fala para mim, dizendo vais curar o meu jardim, tão proibido, tão apetecido, e eu paladim. O cavalgando em tão doce quiser, depois comando que tudo tropeça. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. E continuamos então com a nossa emissão e estamos à escuta de Elder Batista. De beber não posso deixar. A gente pode beber, mas com moderação. A gente sabe que não pode beber, mas a água também faz bem, não é? De vez em quando. Então vamos escutar também. Yeah. basta como está. Já nada espero, nem me importa se não vai. Quem sabe se eu voltar atrás ainda é possível. Ora, e continuamos então com Ana Malhoa, Se Deus Me Ajudar. Espero que Deus ajude todas as pessoas que precisam, sobretudo os doentinhos. Então desejo uma ótima sexta-feira. Se Deus me ajudar, ¡Gracias!

que é velho pra bater esse tambor. Pois uma velha quando fala nunca mente, é muito franca, nunca diz e tem valor. E se algum dia apanha ferro e fica quente, há que haver velho pra bater esse tambor. Ora, estamos à escuta então do Mike da Gaita. Eu vou para a Terra da Maria. Então vamos lá todos até a Terra da Maria. Mas esta terra está longe em Portugal, não é? Mas há muitas Marias aqui também em França. Podemos ir ter com elas e vamos até lá. Ora, então espero que estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira, 29 de outubro de 2021. E desejo muita saúde a todos e que estejam bem aí desse lado, à escuta da nossa Rádio Arco-Íris 96.2. Estamos a 5 minutos das 11 horas e vamos entrar na última hora do nosso programa. Então estamos à escuta do Boa de Mel, Falsas Promessas. Então vamos ficar com esta canção e quando acabar vamos passar uma página de público e depois vamos para a nossa última hora com os nossos discos pedidos e mais muita música portuguesa. Desejo-vos uma ótima sexta-feira. Gente bem sã, só faz mal ao mundo. Falsas promessas não fazem milagres e não têm valor.

Feche os olhos por alguns instantes e veja a sua vida tão mais fácil. Veja um banco de confiança a movimentar-se ao seu ritmo, ao ritmo dos dias que correm. Veja um banco sustentável e com visão de futuro, que não importa onde ou quando, está sempre lá para si. E quando pensar que já viu tudo, no Crédito Agrícola há tanto mais para ver. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Agent mandataire pour le réseau immobilier IAD France, sur le secteur du Loiret. Mon rôle ? Vous accompagner dans la réalisation de votre projet immobilier. Que vous souhaitez acheter, vendre ou tout simplement faire estimer gratuitement votre bien. Vous cherchez à vendre ? Je vous accompagne dans toutes les étapes de votre bien immobilier, jusqu'au rendez-vous chez le notaire. Vous souhaitez acheter ? Je vous propose un bien immobilier suivant votre cahier des charges et vous accompagne également chez le notaire. Contactez-moi ! Nicolas Doval-Alves au 07 67 53 23 42 Réseau IAD France. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Ah, pois é, para vir sócio da rádio, vocês podem telefonar mesmo ao nosso número de telefone da rádio, que é o 02384300. Então estamos a entrar na última hora da nossa emissão, o fim de semana à porta. E vamos entrar então com os nossos discos pedidos. E já temos aqui o primeiro, que é da parte de António Lourenço, para todos os colegas de trabalho, para toda a sua família, para todas as pessoas que o conhece e para todos os dentistas do mundo. Então eu vou-lhe passar aqui uma canção que tem por título a Canção do Gago. Escutadas, ele dizia assim pra sua amada, uma canção que dizia assim: você que nunca dou, nunca dou, nunca dou, nunca dou, nunca dou, nunca gostou de mim, só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora. Eu que te vou, que te vou, que te vou, que te vou, que te vou, que te vou duramente. Me meteste num concurso de feira. Me tornaste uma pura donzela. Ele dizia assim pra sua amada, uma canção que dizia assim: você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim, só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora. Num concurso de freira, te tornaste uma pu, uma pu, uma pu, uma pu.

para todas as pessoas que a conhecem, para toda a sua família, e também não esquecendo o Sérgio Almiro, porque o Sérgio Almiro está um bocadinho doente e tem que estar em casa, que é o nosso animador também das quintas-feiras, porque ele não pôde passar ontem porque está doente. E então, e também não esquecendo o animador. Então vamos ouvir a canção que tem por título A Ruta Marlene, Não Me Digas Adeus. Ora, então, e continuamos com a nossa dedicatória, e são 11:20. Ao fim da nossa emissão do fim de semana à porta. E tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Lionel, para todos os seus colegas e para toda a sua família de casa. E então eu vou passar aqui uma cançãozinha, e não esquecendo também o animador. Da minha parte, meu muito obrigado, e tenham um ótimo dia. E também não esquecendo todos os colegas que param no Café Sintra. Então vamos aqui passar uma cançãozinha que tem por título o Rubem Aguiar, Quem Não Come em Casa, Come Fora. Então vamos lá ver se come fora ou come em casa. Então vamos à escuta desta música. Teu maridinho pede um docinho, não lhe das. Fica saciado e assim outro prato não vai procurar. Esta

Rei da festa de santos e flores, Espírito Santo nos Açores vai provir. E lá para o ano vamos voltar com amor, as Romarias que este ano me esqueci. Ora, 11 horas e 28 minutos e 50 segundos e estamos quase a chegar ao fim da nossa emissão. Temos meia hora da nossa emissão, o fim de semana à porta, e vocês estão na companhia então de Manuel Lourenço. E estou aqui com vocês até ao meio-dia com mais ainda muita música portuguesa. Então eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Madame Brites, que pede para todos os doentinhos do mundo, e também não esquecendo o Sr. Angelmeiro e todas as pessoas que conhece, e o seu filho também, que é doentinho, e não esquecendo todas as pessoas que estão doentes. E, então, desejo, e também não esquecendo o animador. Eu desejo um ótimo dia e que tenha tudo de bom. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título Roberto Carlos, Amor Sem Limite. Ora, parece que não quer vir, mas vamos. Esta canção que eu era para passar, mas daqui a pouco passarei então o Roberto Carlos com Amor Sem Limites. Os tempos de alegria desse nosso amor, tu estavas a meu lado, mas longe daqui, talvez pensando noutro, o teu sedutor, aquele que te fala de amor e paixão, e que já tomou conta desse teu olhar. Já sei que vais embora do meu coração, só espero que esse alguém também te saiba amar. Avisa para eu nunca te encontrar. Não diz para saber se estou ou não magoado. Dedica a tua vida a quem te queres dar. Não deixes que eu saiba da tua intimidade. Só espero que sejas feliz assim. Lembranças e saudade, e os beijos teus que ainda guardo em mim. Os beijos teus que ainda guardo em mim. Arc-en-ciel. Fiquei a noite toda. Musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Nos tempos de alegria desse nosso amor, estavas a meu lado, mas longe daqui, talvez pensando

mais forte meu coração. Pensando em ti, adormeci. Quando acordar, fico a sonhar. Estamos então à escuta de Luís Manuel, Pensando em Ti. Ora, 11 horas e 44 minutos e estamos a um quarto de hora do final da nossa emissão, emissão fim de semana à porta. Ora, então eu vou passar aqui uma cançãozinha da minha parte para todas as pessoas, todos os imigrantes que vão lá abaixo de viagem, que, ou de carro, ou de avião, ou que andem lá, que façam muito cuidado. Eu sei que há muita gente que vai lá abaixo para os fiéis, então, e também para toda a gente que viaja, e também para a minha família, para a minha esposa e a minha filha, que vai até Tours, não é longe, mas para todos os imigrantes que partam de carro para os fiéis a Portugal, eu vou passar aqui então o Sagrado Sagra bem devagar, imigrante. Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida no minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta a pouca sorte, na estrada encontrou a morte quando vinha ao seu país. Preparou a sua mala e partira da Alemanha. Mas seu destino afinal acabou por ser fatal numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ali então a grande velocidade

sempre os olhos fechou. Depois de tudo dizer, seu destino era morrer, para sempre os olhos fechou. Pois é, isso é verdade, vamos todos lá parar. Então assim cheguei eu mais uma vez ao fim da minha missão, o fim de semana à porta. E foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje e estarei cá o tempo que puder. E desejo já o meu muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram e que estiveram à escuta da minha missão também. E desejo-vos um ótimo fim de dia de sexta-feira, 29 de outubro de 2021, e um bom fim de semana. Aproveitem bem que ele é grande este fim de semana, que segunda-feira é feriado, mas só o tempo é que nos vai dizer se a gente pode sair, se não pode, porque acho que vai estar muito, muito mal. Eu estou a ver aqui o Velux, está a chover, está um bocadinho de vento. Vocês saírem, cubram-se bem, façam muita atenção, porque o vírus ainda anda aí. Há muita gente ainda doente. Façam muito, muito cuidado com a vossa saúde. Então desejo-vos um ótimo fim de dia, tudo de bom, muita saúde e até terça-feira, se Deus quiser. Se for eu que esteja aqui, estou cá, mas por outro, vocês ouvirão e estarão à escuta. Então, se não for antes, até terça-feira, bom fim de semana, e daqui a pouco vou deixar com a ETP Internacional. Muita saúde para todos, bom apetite e até terça-feira, se Deus quiser. Juntos também vai, aqui não fica ninguém, aqui ninguém vai ficar. Amigo, tu sabes bem, todos vamos lá parar, todos vamos lá parar. Olá, olá, olá, olá. Na condenar é feliz o réu na sua presença. Um dia, senhores, Ora, bom fim de semana a todos e até terça-feira, se Deus quiser. Vamos deixar com a RTP Internacional para escutar algumas notícias lá de baixo.